Cada momento é um microcosmo do universo como um todo, contendo as sementes do que foi, é e será. Dois caminhos se abrem para você. Seguindo um caminho, sua vida será dura, imersa em uma guerra impossível de vencer. Mas você se tornará quase tudo o que deseja. O outro caminho parece reto, mas nele, seu coração é pervertido. Você obteria poder como pouquíssimos homens ousam sonhar. Se assim desejasse, a imortalidade estaria ao seu dispor. Mas no final, os dois caminhos se cruzam. Cedo ou tarde, você matará o dragão. Escapistas apresenta Detetive Cast. Vez que a gente conversou sobre nossas antologias do Batman dedicadas aos 5 anos iniciais da parceria Alan Grant e Norman Brayfogle, eu tinha falado que o quinto programa, aquele dedicado à caminhada do Tim Drake rumo ao manto do Robin e à estreia da série mensal Shadow of the Bat, seria a nossa despedida dessa pauta, mas eis que essa pauta parece que ainda não terminou com a gente, e agora, nesse episódio, e talvez num próximo, quem sabe, iremos ao encontro de histórias desses dois separados, mas ainda assim entregando a excelência habitual em edições do nosso querido Morcego de Gotham. Eu sou o Luigi. E o nosso Detetive Cast de hoje conta com o retorno do nosso Power Trio Escapistas. Ele estava em busca de equilíbrio e fluidez num templo taoísta na fronteira da China com o Tibete, mas eu tenho quase certeza que ele falhou miseravelmente nisso. Mauro Elovitch. Bebendo uísque na Batcaverna. E o nosso Inquisidor Mor da Igreja Universal dos Bons de Bis, Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso. No programa de hoje, a discussão será sobre o arco Tau, publicado originalmente em 1993 nas Legends of the Dark Knight 52 e 53, ou pela Editora Abril em 95, dentro de um conto de Batman, e bem mais recentemente em 2023 pela Panini, dentro do encadernado Máscaras e Outras Lendas das Trevas. E vamos também de Terror Sagrado, que saiu uma única vez em 92 pela Abril, e até a gravação de hoje jamais foi republicada no Brasil, sendo o primeiro túnel do tempo e muito provavelmente uma história que ditou tendência, né, nos vindouros contos assim, de realidade alternativa do Batman. E para fechar o especial, estilo O Bravo e o Audaz, com o Batman e o Vingador Fantasma, que saiu por aqui meio que às escondidas numa minissérie em duas edições pela finada Ópera Gráfica em 2002. Começar por essa historinha de Legends of the Dark Knight, essa talvez seja uma das séries regulares unânimes, né, entre os leitores pela qualidade de seus arcos, majoritariamente ambientadas num Batman começo de carreira, ligeiramente depois do ano 1 do Miller e do Mazzucchelli, e por um bom tempo foi um reduto seguro assim, para um segmento do público que pensava que o melhor Batman é aquele Batman raiz, sem Robins, né, sem tanta tecnologia, mais detetivesco, mais instintivo, apenas contando com o nosso saudoso Alfred como contraponto na Batcaverna, e um Jim Gordon mais jovem, ainda capitão do DPGC. Inclusive, na época que saía na Abril, exatamente assim como minisséries, um conto de Batman, eu achava uma delícia de acompanhar, justamente assim pela qualidade, né, das histórias e a qualidade gráfica delas, né, por saírem assim em formato americano, flop, né, o grampo. papel bom, né? Não sei nem identificar qual seja, mas acho que é muito bom, porque 32 anos depois, meu gibi ainda tá impecável, né? Na realidade, eu tenho todas as minis lá do Um Conto de Batman, estão em perfeito estado, e tudo é que eu nem cheguei a me interessar por acompanhar essas republicações da Panini em capa dura. Assim, partindo pra tal, né? Engraçado que quando eu li, eu acho que até muito tempo depois, essa historinha foi a única que eu conheci, assim, mostrando um pouco do treinamento do Bruce, né? Naquela peregrinação dele, assim, por aprimoramento físico e mental, né, até ele se tornar o Batman. Até porque isso não era uma coisa muito trabalhada nos quadrinhos, era quase como o passado, assim, enigmático do Wolverine. Até que começaram a mexer demais com isso, né, especialmente depois da virada do século. Como tal era um tipo de historinha rara, né, toda migalha sobre esse passado eu costumava valorizar demais. Enfim, o tal é escrita pelo Alan Grant, né, com uma excelente arte ultra realista do também britânico Arthur Ransom. Ele começa com uma aventura, assim, do Batman pelo bairro chinês de Gotham, né, investigando a morte de videntes das redondezas, né, conectados ao mafioso Johnny Khan, né, ao que parece o assassino está tentando, assim, sabotar as correntes terrenas, né, que cruzam com o Templo do Cão, ou seja, o pagode, né, do Khan. Essas correntes supostamente abençoam as operações desse mafioso e o próprio entorno desse Johnny Khan. Se essa proteção acabar, o chefão poderia ser facilmente eliminado. Isso teria a ver com o Feng Shui, né, a arte da geomancia, como a gente vê o Bruce falando. Muito rapidamente o Batman percebe, assim, um padrão na técnica do assassino e começa a desconfiar que o conhece de outro tempo, de outra vida. Mauro, faça as honras. Quem seria esse assassino? De onde o Bruce o conhece? Diz teus destaques também dessa história. Você já conhecia ela lá dos tempos de Um Conto de Batman, ou você só leu pela primeira vez agora, nesse encadernado da Panini? Cara, essa é minha favorita das três histórias que nós vamos comentar hoje. Eu li na Abril, eu também adorava Um Conto de Batman, sempre comprava, sempre que saía. Infelizmente não tenho todos, acho que várias foram ficando para trás aí, quando eu mudei pra faculdade e tal. Mas eu adorava esses encadernadinhos, assim, da Abril. E essa história é muito legal. É interessante realmente que você falou de, na época, né, a gente ficava muito curioso, não tinha quase nada sobre o treinamento do Bruce. E ele sempre falava que viajou o mundo inteiro, aprendeu com os melhores especialistas, tal, de todas as artes marciais, mas tinha pouquíssimas edições que mostravam ele treinando, mostrava o que ele passou para se aprimorar. E essa tem isso, né? Tem isso, tem mitologia, tem arte marcial, misticismo. É uma história muito legal. E ele vai atrás desse assassino aí, dos videntes, desse assassino que estava contratado para matar esse mafioso, né? E ele descobre que é o Dragão, que era um discípulo de um mestre taoísta, mas de uma vertente mais sombria. Então ele vai em busca de treinamento, ele encontra uma mestra que ensina para ele os fundamentos e fala que ele não devia ser, né? Ele acaba topando sem querer quando ele vai fazer um voo, né, com um tipo de pipa, assim, né, preso num tipo de pipa, fazia parte do treinamento dele, e ele tromba com esse dragão voando em outra pipa, e ele acaba salvando a vida dele. Só que o cara fica puto com ele, porque ele considerou uma desonra precisar ser salvo por um gaijin. O Bruce quer se aprimorar, e ele descobre que esse dragão, ele era o discípulo desse, eu não sei nem pronunciar direito, é Ricento, que era o mestre dessa vertente mais sombria do taoísmo e que, segundo a lenda, permitiria ele prever o futuro, né, e mexer com poderes sombrios. Bruce estava tão obstinado por saber se a jornada dele ia dar certo que ele resolve, mesmo contra a recomendação dessa mestre dele, ir lá e tentar esse treinamento sombrio. Chegando lá, ele encontra o dragão e o mestre dele passa a humilhar o dragão porque o Bruce salvou a vida dele. Ele fala que vai treinar ele e que vai chegar um momento em que ele vai matar o dragão. Ou então o dragão vai acabar matando ele. Acontece lá, o Bruce, ele faz meio que uma previsão genérica do futuro, né? que o Bruce vai fazer uma guerra impossível de vencer. E o próprio Bruce percebe que é meio que uma trapaça. Pode fazer sentido, mas também pode ser uma previsão tão genérica quanto de qualquer vidente, oráculo, enfim, né, que você não tem como comprovar. Aí acontece que esse mestre, esse Hissienten, acaba morrendo com um raio que cai lá no templo dele. O dragão fica sem mestre, o Bruce salva a vida dele de novo e o cara acaba virando um assassino de aluguel. E sempre esperando o momento em que ele vai encontrar o Bruce para se vingar. E acaba encontrando ele como Batman, né? Então a história é excelente, ela é muito legal, ela tem todos aqueles elementos de arte marcial, de vingança, de destino. Mas o meu momento favorito, né, eu já vou me antecipar aqui, é o confronto final do Bruce com o dragão, porque eles ficam em postura de combate, e aí tem um recurso que eu acho sensacional e que eu só tinha visto tão bem feito assim no Lobo Solitário, que é eles vão mudando de postura e visualizando o combate, e eles vão vendo quais todos os possíveis desdobramentos da luta, e o dragão acaba se rendendo, que ele vê que ele não é bom o suficiente, que em todas as possibilidades o Bruce acabaria ganhando dele. Aí o dragão vai lá e se mata. Então é muito, muito legal. Essa cena é linda, assim, né? Uma página dupla de um em postura de frente ao outro. O Bruce com o Yin Yang equilibrado, o dragão com o Yin Yang derretido, o Bruce com um dragão meio, né, com um morcego meio chinês, o dragão, né, com o símbolo do dragão, e várias representações dos possíveis desdobramentos do combate. Então, pô, essa parte eu acho espetacular, uma das melhores coisas assim já feitas em lutas do Batman. É interessante que eu tava lendo por esses dias umas entrevistas do Dennis O'Neill, e eu tava meio que numa imersão assim no Alan Grant e tal. Chega num momento assim da colaboração deles dois, ele como editor, o Dennis O'Neill e o Alan Grant como roteirista, que tem muito essa troca assim de folclore, assim, de mitologia, e isso aparece muito praticamente assim, mais ou menos na reta final dele em Detective Comics. E é bem legal isso, sabe? Sempre aparece assim esse morcego assim iconográfico, meio que mitológico, né? E em certa medida assim, o Dennis O'Neill até fala assim que ele gosta de se ver como um guardião do folclore, assim, que ele chegou num momento que ele via o Batman mais como um mito. Nesse tipo de história aparece isso. Não que o Dennis O'Neill fosse até editor aí, não, quem faz a edição nessas Legends of the Dark Knights era o Art Goodwin, viu, Reginaldo? Era o Art Goodwin lá do... Quem falou muito dele lá no Starman. Mas, assim, tem duas coisinhas que eu acho que o Alan Grant, ele deixa subentendido aqui. A primeira foi que o Batman talvez tenha aprendido a planar, assim, com a capa através dessa experiência com o voo da pipa, né? Com essa mestra Shaola. E aquele truque clássico dele lá do desaparecimento que a gente vê ele fazer muito com Gordon. Mas isso ele aprende com esse mestre Hissientan, né? Que você falou, né? Do templo vizinho. É quase como se ele estivesse buscando, assim, conhecimento no lado sombrio da força, né? E aí, não, eu não sei se vocês pensaram nisso, mas eu acho que tem muito de Star Wars, né? Dele aprendendo, assim, o modo Jedi e o Sith ao mesmo tempo. Assim, cada mestre fazendo seus alertas, né? Sobre sua arte. E o Bruce, por fim, assim, ele trilhando, assim, seu próprio caminho, assim. Também, assim, tem um episódio da série animada dos anos 90, do Bruce Timm. Eu até fui procurar A Noite do Ninja, que é de 1992 e é um ano antes desse de tal. Tem justamente esse plot, assim, de um rancor, assim, do passado, de um discípulo, assim, de artes marciais com o Bruce, assim, na sua juventude. E aí, no presente, ele alimenta esse desejo de vingança, assim, tentando matar o Batman. É um enredo, assim, muito comum. Eu não arriscaria, assim, que o Alan Grant, assim, escreveu tal com essa influência, mas nunca se sabe, né? Mas e aí, Reginaldo, o que você achou do tal? Você diz aí também teus destaques. Cara, eu gosto bastante da história. Eu não lembro de ter lido ela originalmente. Eu lembrava vagamente alguma coisa aí das pipas e disso que você falou, que parece ser, assim, uma explicação pro Batman planar com a capa. Mas não lembrava, tanto é que eu achei que ela tivesse até mais uma edição, né? Ela é uma história dupla, né? Ela saiu em duas edições. Eu achei que tinha até uma terceira. Porque, realmente, o antagonista dele, né? Ele se joga, ele se mata, trata e acaba aí, né? Mas eu acho legal. Ela tem uns pontos bem interessantes, né? A questão dos videntes terem o pescoço torcido, né? Isso daí é uma alusão à Divina Comédia. São detalhezinhos, assim, bacanas da história que eu acho que só enriquece ela. E ela realmente tem a parte das pipas, né? A pipa do Batman já tem já alguma similaridade com o morcego. E o fato também da história chamar, né, o morcego e o dragão é muito legal. A frase que o Mauro falou também, como se o sensei lá estivesse profetizando, né, que se ele se tornasse o Batman, ele ia ter uma missão assim, em glória, né, que ele iria até se aproximar dos adversários. Ele iria se tornar o que ele combatia. Que eu acho muito legal isso. Eu acho esses detalhezinhos de uma história simples, que deixam ela muito rica. Eu acho que como todos os legends eram, né, eram bem interessantes sem mudar o mundo, sem ser uma coisa assim gigantesca, né, que escalaria, interferiria em alguma coisa assim. São detalhezinhos que acho que enriquece realmente o mito do Batman. Rapaz, eu queria fazer um elogio à arte lá desse Arthur Ransom. Eu vi aqui que ele hoje ele tem 86 anos, certamente esse era um nome novo, assim, tanto pra gente quanto pros leitores americanos nesse período. E o estilo dele, assim, lembra muito assim, ilustrações clássicas, né, bem Hal Foster, né, aquele do Príncipe Valente, faz aquelas figuras sólidas, né, os templos assim, bem realistas, né, esses pagodes, né, assim, são cenários bem ricos em detalhes, tanto nessa Chinatown moderna quanto nesse cenário assim, mais bucólico, né, da fronteira entre a China e o Tibete, mas também assim não é algo parado, assim, sem cinética. Quando ele quer, ele consegue acelerar o ritmo narrativo na ação, né, tem uma puta assim, diagramação, né, como você falou, né, Mauro, essa página dupla aí do Batman e o Dragão, né, eles em posição de luta, assim, com aquele tipo de impasse assim, que a gente via muito lá no Kazuo Koike fazer em Lobo Solitário, bicho, cara, é muito lindo, bicho, isso aí. Também tem uma cena lá que o Batman, ele tá caminhando sobre uma corda, né, um fio lá, pô, bicho, é muito bacana isso aí. Fora que ele desenha assim, o Bruce como, eu não sei se vocês tiveram essas impressões, como o Bruce Campbell, lá do Evil Dead, até a camisa de botão azul, claro, ele tá usando ali, e o Alfred, assim, tem muito aquele ar, assim, de ator de Monty Python, né, com aquela careca, assim, bem saliente, com os fios, assim, das laterais se cruzando no meio da cabeça, eu acho incrível, assim, eu vi essa semana, assim, num tweet, assim, um pessoal comentando que a morte do Alfred serviu pra amadurecer o Batman, assim, e o entorno dos Robins, mas, cara, eu já sou morto por dentro, mas quando eu vejo algo assim, eu morro mais um pouquinho, velho, porque sem condições, bicho. Pra mim, um pouquinho que o Alfred aparece, pra mim é diferenciado, bicho. O Alfred é fundamental, cara. E o Alfred de Combi Over, então, é muito bom. Como é o nome que falou aí? Combi Over. É o nome desse penteado. Quando o cara deixa o cabelo comprido de um lado e joga pro outro pra tampar a careca. Cara, é muito bom. Ele com um bigodinho assim de alfaiate, né, bicho? Porra, é muito bom, velho. Você gosta da arte desse bi, Reginaldo? Pô, gosto bastante, acho bacana demais a parte das pipas. É uma história caprichada, né? Assim, eu tava tentando achar. Tem uma hora aqui que eles estão falando. Será que é nessa história que eu vi? Eu ia falar assim, ó, que eu gosto muito da arte, mas é o Legend 52, o 53, e se eu não me engano, o 54 já é o Sanctum, não é? Do Mignola? Eu até peguei mesmo pra ler, cara, eu peguei pra ler na sequência. O próprio Mignola, isso eu até falei naquele programa que a gente falou lá do Batman do Mignola, ele tirou toda a inspiração dele do Hellboy a partir dessa história do Sanctum, que é basicamente a história do Hellboy, né? É o Batman caindo, né? No, caindo, no negócio, verdade. Né, no sepulcro, no, né? E o Hellboy para de cair direto, né? No gibi, né? É muito Hellboy. Ele, pouco tempo depois, estreou o Hellboy, né? Basicamente, a lâmpada dele acendeu aí nessa historinha. Isso daí saiu agora em Máscaras, né? Essa história. Merecia um título só de Legend, sabia? Assim, porque todos eles têm alguma coisinha a mais ou assim que é muito legal de ler, cara. Muito merecia uma saga do Batman só com os Legends, cara. Eu, nessa do Máscaras, eu li pela primeira vez, eu acho que eu tinha pulado na época, então eu não me lembro, não guardei. Aquele Terminus do Delano, porra, aquilo é uma história do Hellblazer com o Batman em vez do Constantine. Bom pra caramba também. É boa. Cara, mas eu acho que a Panini, por mais que tenha qualidade boa, eu acho que até essas edições mereçam assim, encadenados de luxo. Eu acho que às vezes a gente tem que valorizar, assim, alguns materiais tem que sair. Mas, bicho, o foda é que eles lançam assim, muito desconjuntadas as coisas, né? Você não sabe nem que é a mesma coleção, né? Eles estão lançando esses Legends, aí daqui a pouco eles já mudaram agora. Ele já tem outro título novo, assim, continuando lançando esses Legends, e fica tudo bagunçado. Pronto, ele saiu agora é Faces lá do Matt Wagner, que é uma história mais lá do início também, esse de Legends. É uma história muito boa. Aí eles misturaram com uma história do cara de barro do Alan Grant. Mas assim, eles misturam tudo, aí já é outro título. Alguma coisa sem o Lendas das Trevas, né? Eles eram pra lançar como a Abril fez, tipo um... Até resgatar o nome, assim, o conto do Batman. O conto do Batman é muito legal, bicho. Eu achava lindíssimo aquele bannerzinho ali, bem simples, né? Um conto de Batman com um morceguinho lá em cima, padronizado. Pô, era muito legal, bicho. Era uma homenagem também, né? Mas eu concordo, assim, se saísse como um saga também, pô, era maravilhoso, bicho, isso aí. Dá mais acesso às pessoas a ler esse material. O mesmo encadernado, é o que você falou, cara. Encadernadinho de luxo aí do conto de Batman cairia bem, cara. A gente perde muita coisa. É muito disperso, ele sai aí nesses encadernados. É legal a gente ter acesso de novo, mas merecia, cara. Esse um conto de Batman era muito bom. Puxando assim outro do Alan Grant, né, e o Arthur Hanson, vamos agora pra essa historinha do encontro do Batman com o Vingador Fantasma. A trama tem início também com outro assassinato, né, agora de um professor universitário em Gotham, né, ocorrido durante a profanação de uma tumba, né. Temos um jovem chamado John Connick, né, que possuía assim, uma conexão prévia com Bruce, né, e esse professor acaba sendo acusado do crime. Aí paralelamente assim, o Vingador Fantasma chega a Gotham, né, alertado assim por uma perturbação mística, né, conectada assim, a um artefato da civilização da Lemúria, né. Esse artefato assim, eu tô tirando de orelha, eu acho que é conhecido como um símbolo da antiga Lemúria, algo assim, né, tem um poder ancestral que, se mal utilizado, poderia trazer consequências catastróficas. E aí, conforme a investigação avança, o Batman assim, ele descobre que esse artefato caiu nas mãos de um chefão local que planeja explorar assim, o poder para fins pessoais, né. Aí a situação acaba se complicando, assim, quando eventos sobrenaturais começam a ocorrer, tem sim indícios assim, que forças além da compreensão humana estão em jogo. Eu acho que é muito forte dizer que o Batman e o Vingador Fantasma unem forças, mas, bicho, eu preciso admitir que eu acho o Vingador Fantasma assim, um mala sem alça, tipo um Renato Gaúcho, assim, como técnico de futebol, né. O cara diz que é muito ruim de tática, né, mas é um brother da porra, assim, no vestiário, assim, com aquele reforço positivo, né. E você pode ver que toda a interação deles dois é só o Vingador Fantasma elogiando o Batman, dizendo o quanto ele é capaz, o quanto ele é honrado. Dessa história, assim mesmo, o que eu curto mais é a cena da... Crito se quiser, a cena da limusine quando o Vingador aparece só pro Bruce, né? E o Alfred tá no banco da frente, assim, estranhando que o Bruce tá falando sozinho, né? E diz algo assim, é isso que dá ficar muito tempo sem dormir. Mas assim, Reginaldo, você curta o Vingador Fantasma? Gostou dessa historinha? Faz teus destaques também. Eu adoro o Vingador Fantasma, né? Eu adoro o personagem místico. E eu adoro o Vingador Fantasma. Eu acho ele pode ser realmente meio mala sem alça, assim. Cara, ele é muito... Ele não participa de nada, pô. Ele é isentão. Cara, né? Ele é isentão, é isso aí isentão mesmo. Mas faz parte da característica dele ser assim. O Alan Moore fez uma das origens dele, ou várias, né? Uns três ou quatro lá. Então, mas qual que é a do Moore, você lembra? É uma origem tipo aquela do Coringa, né? Que você não sabe qual é a real, né? Não, são quatro autores diferentes, mas a do Moore é essa que você tá falando, que ele na verdade ele é um anjo, a história começa, e aí é mestre, né? São dois caras, né? Membros de gangue, né? Que são, chamam Anjos, alguma coisa assim, tipo anjos do metrô, assim, aquela cara de gangues de Nova York, assim, né, dos anos 70, assim, os caras de coletinho, assim, tudo. E o mais experiente da dupla, o mais velho, tá levando o mais novo pro subterrâneo, pra ele conhecer, pra ele ter a iniciação na gangue. Paralelo a isso, aparece a origem do Vingador Fantasma lá no paraíso, né, quando ele ainda é um anjo e aparece, se eu não me engano, olha, eu tô puxando também de memória isso, se eu não me engano, aparece o Etrigan, ainda quando ele era um anjo, quando ele tinha o aspecto angelical, assim, aquelas sacadas do Moore, né, se aproveitando da história mesmo, né, da queda de Lúcifer, né, assim, pra pôr também o Etrigan como um anjo caído, né, e eu acho demais isso, cara, porque aí é que tá, o Vingador Fantasma, ele é o anjo isentão, ele não fica nem do lado do céu, nem do lado da rebelião de Lúcifer, né, então ele acaba se perdendo no meio de um turbilhão de anjos lutando, que ele fala que são as asas, né, aquele bater de asas, ele cai na Terra e aí ele vai procurar os demônios que caíram também, e os demônios aí arrancam a asa dele e falam que ele não vai mais voar, ele vai passar a caminhar pela Terra. Então é muito legal, cara, assim, é realmente isso, o aspecto dele é ser esse isentão, sempre foi, porque ele é muito poderoso, ele é um personagem divino, né, quase, né, ele é, eu não diria que ele é mais forte que o Espectro, eu acredito que não seja mesmo, mas ele é uma força realmente mística, né, mágica do universo DC. E eu gosto muito, eu gosto desse aspecto mesmo que você falou, Luigi, dele ser um encosto, assim, uma assombração, né, não é todo mundo que vê o Vingador Fantasma, o Batman conversa com ele numa boa, realmente essa passagem do Alfred é fantástica. Eu ia elogiar ela, chamando ela de uma história vertigo, mas não é assim. Mas ela tem um final até anticlimático, né? Que a parte sobrenatural é o garoto, né? Que tava indeciso se ele... Era ele que tava com a joia lá, né? Da Lemúria. Ele é possuído, né? Ele conta a parte mística da história, que eu acho legal pra caramba, porque você pode acreditar, não acreditar, né? Acho muito legal isso. Essas duas histórias, o que elas têm em comum é que o fantástico tá beirando, né, assim, o universo do Batman, que eu também, eu acho muito legal isso, o Batman tangenciar o Fantástico sem mergulhar tão de cabeça, assim, né, sem ser uma coisa tão, tão fantástica. Eu acho que ele se dá muito bem, quando ele anda pela berlinda, assim, ele não se aprofunda na fantasia demais de quadrinho, né. Cara, eu gosto muito, bicho, dessa série do Brave and the Bold, né, o Bravo e o Audaz, dos quadrinhos, eu adoro o desenho, né, cara, aquele material que usaram também, a Panini usou Lendas do Cavaleiro das Trevas, que é nada a ver, outro título para batizar aquela série com autores clássicos, né, e tem aqueles lá do Jim Aparo, acho que são 9 volumes, que é tudo Brave and the Bold, sabe, desenhado pelo Jim Aparo, desenhou pra caralho, bicho, e tem Batman com tudo, tem Batman com Spectre, tem Batman também com Vingador Fantasma, bicho, tem muita história boa, Batman com Sargento Rock, cara, eu amo essas histórias, eu adoro, adoro, adoro, e porra, tem uma historinha, bicho, do desenho esse de Brave and the Bold, que é bem leve, né, acho que deve ter a série completa na Max, mas tem um episódio, meu episódio favorito é um episódio que é estilo Batman Animated, clássico do Bruce Timm, mais sério. Mauro acho que deve ver esse desenho, pô, esse deve ser Era de Prata, Mauro é alérgico à Era de Prata, né, mas esse aí é bem Era de Bronze mesmo, porque o Batman, ele encontra o Joe Chill, e é a primeira vez que ele tira a máscara, né, nesse desenho, a gente vê o Batman sem máscara, tá esganando o Joe Chill, e aparece o Espectro e o Vingador Fantasma, e eles meio que ficam assim, como na posição de um anjo e um demônio. O Espectro, não, você tem que matar ele, você tem que vingar seus pais. O Espectro, como a ira de Deus, né, a ira divina, não sei o que, da vingança, né, e o Vingador Fantasma, não, não faça isso, como um anjo, sabe, cara, esse desenho é espetacular, acho que é o nome dele é No Frio da Noite, vale a pena, assim, se você procurar ir lá no Max e só assistir esse episódio, é muito bom, bicho, essa cena. Mas aí, Mauro, você gostou dessa essa historinha? Diz aí teus destaques também. O Regi vai me excomungar, mas eu não gostei muito, eu não gosto muito dessa história não, cara. Fantasma coach, é menor infrator, é verborragia, não, final anticlimático, fala muito comigo não, cara. Tem bastante verborragia, cara. Né? E pô, são vários elementos que eu não gosto ali na história. Mas assim, o gráfico realmente é muito bem feito, né? Bonito, né? Uma história bonita, tal. Eu acho que tem algum lance ou outro legal, assim, que eu gosto da questão da gangue, do Batman indo lá enfrentar eles, o Vingador Fantasma, quando finalmente faz alguma coisa, ele dá tipo um olhar da penitência lá, do motoqueiro fantasma pro gangster. Essas partes eu até gosto. Mas, no geral, assim, não é uma história que me agrada muito. O negócio, assim, o menor infrator, no fim das contas, é que era o predestinado a saber o destino da Lemur. Não me agrada muito, não é meu estilo de história, não. Ele é como promotor, porra, tô aliviando aí pro menor infrator. Não é isso não, cara. Eu acho que até assim, acho que é justamente o clichê, cara. O Batman prende ele de noite, de manhã vai lá como o Bruce Wayne, dá um abraço e fala, você é melhor do que isso. É muito clichê reunido, assim. E você sabe que eu não gosto de história de sidekick, de adolescente, de pré-adolescente. Eu já acho meio, né, não é meu tipo de história. E aí junta isso, junta com o Fantasma Coach aí. não é meu tipo de história, não. Cara, o Vingador Fantasma, ele é chato mesmo, cara. É chato pra caralho, velho. É chato pra caralho. Mas eu adoro ele, cara. Eu adoro. Nas histórias do Banner, o Super-Homem, ele descobre que ele é vulnerável à magia. É na história do Vingador Fantasma, né? Com a participação aquela, dele. Aquela roupa de papa defunto dele, assim, ultrapassada, né? Gola anos 70 pra caramba. Grita anos 70, né? Mas eu acho ele divertido. O visual eu ainda gosto, cara. O visual é meio sombra e tal. Eu até gosto, cara. Mas é esse papel. Cara, a melhor história do Vingador Fantasma, pra mim, é aquela primeira lá do Livro da Magia. Que é a primeira com o Tim Hunter, do Cancelado, né? Do Neil Gaiman. Essa é boa, essa é boa. A origem, Luigi, é um DC apresenta, aquele DC present. É muito boa as quatro histórias. São muito boas. Não, é boa. Né? Eu li, eu tenho naquele que a Panini lançou. Como é o nome? É Grandes Clássicos do Alan Moore, né? Aí tá tudo reunido, assim. Eu li. Eu não sabia que ela tava aí. Eu tava. Tá nessa mas história. Mas estão tá as quatro meio. Só. Tá só, as quatro. Tá toda a historinha do Vingador Fantasma, tá nela. Cara, tem uma desenhada pelo Garcia Lopes, que ele é. Ah, não. Acho que só tá do Alan Moore. Realmente não tá essas quatro, não. Eu lembro também que tem outra do Vingador Fantasma. Eu não lembro qual é o roteirista, mas o artista é o Mike Mignola. Ele fez as capas da. Acho que o volume 2 da série dele, alguma coisa assim. Mas eu acho que a arte interna não é dele, não. Acho. Não é dele, não? Acho que não. Se eu não me engano, mas as capas são maravilhosas, cara. Assim, o Mignola coloridão é bem legal, cara. É bem legal mesmo, né? Tem uma coisa curiosa também, cara, é que assim, se vocês não gostam do Vingador Fantasma clássico. Não, assim, é ele mesmo. É ele mesmo, eu tô vendo aqui. A arte é dele, é do Mike Mignola. O roteiro é do Paul Kuperberg e a arte final que tá, não, que tá finalizando. Você tem razão, é a mini que você tá falando. É a minissérie, em quatro edições. Você tem razão, de quatro pós-crise. Edições. Verdade. Eu tô confundindo com a série que ele fez as capas. As capas também são boas. É, quatro edições. Aí até a arte, quem faz a arte final dele é o P. Craig Russell, que tem aquela do Elric. Que linda falar essa arte, né? Se vocês não gostam do Vingador clássico, cara, assim, né? Assombração, Conselheiro, o Vingador Fantasma dos Novos 52 em diante, cara, mas sofreu, cara, penômeo, assim, judiário dele, me inspirou. Judiário mais que o Constantine? Pô, cara, eu acho que mais até, viu? Eu acho que, sabe, envolveram ele com aquela trindade, tem uma das versões, revisar a origem dele e colocaram ele como o filho, imagina, olha a volta, hein? O filho, o Jonathan Kent, o filho do Super-Homem do Reino do Amanhã. Puta merda. Ele é um personagem judiado, cara. Ele é quase o Surfista Prateado da DC, assim, em termos de textão e, né, não é? A pegada é a mesma. É que o surfista, cara, ele é mestre, né, meu? No sofrimento, na agonia. Mas é quase isso daí, cara. Mas eu adoro o Vingador Fantasma. Sabe por quê também? Eu li isso daí. A primeira vez que eu peguei o Vingador Fantasma foi numa daquelas superpowers, uma das primeiras superpowers da Abril, que trazia aquela SJA, não, a LJA, né? A edição 200 da Liga. Cara, e como é boa essa história, eu já falei pra você, Luigi, como é boa aquela história dos meteoros, a edição comemorativa, sabe? Não sei se vocês já leram essa história. Eu li faz muito tempo, é o Jorge Pérez, né? Arte, né? É diversos artistas, cada artista faz uma edição. Eu acho que assim, eu não lembro se era a equipe original, né, da Liga, os sete maiores, lutando atrás daqueles meteoros da origem deles contra os novos membros que foram entrando na Liga, né? Então, assim, tem uma história, eu acho que é do Jim Aparo, se eu não me engano, porque é ele que é clássico no Vingador. É o Aquaman, olha que bucha, que, né, meu, parece terceira divisão, meu, assim, parece jogo do Vasco, né? É o Aquaman contra o Tornado Vermelho com o Vingador Fantasma assistindo, cara, daquele jeito, sabe? Indeciso pra quem torce. Aí no final, quando vai acabar a história, ele mete um raiozão, chama um raio do céu, assim, e torra, né, os circuitos do Tornado Vermelho. E eu não conheço, cara, né? Imagina, isso daí é época da Abril e tal, tudo. Comprei em banca isso daí. E você não conhecia o personagem. E eu falei, que cara bacana, meteu o raio. Sabe, assim, sem critério nenhum, ele meteu o raio no Tornado. E eu adorei, cara. Eu adorei aquilo lá, sabe, assim? Falei, caramba, que personagem legal. Ele tá sem roupa de herói. herói, tá, sabe? Tá. Puta, cara, eu adorava isso, meu. Eu adorava, cara. E assim, eu acho que é isso, é muito mais afetivo, porque eu reconheço, se é só a gente fazer um comparativo, né? Essa história e tal, cara, tal atropela ela, né, meu? É muito boa, tal. Mas eu gosto, cara. E é um desenhista versátil, né, cara? Porque ele faz as atmosferas completamente diferentes de uma pra outra, né? É, você falou aí do Vasco aí, foi sacaneou, porra, eu tenho certeza que quem vai ouvir esse programa é aquele Igor Meida. O cara é mó gente boa, bicho, mas é um sofredor vascaíno, bicho. Pô, mas todos eles, cara. É, mas assim, eu vejo ele no Twitter, bicho, sofre pra caralho, comenta os jogos do Vasco. Eu sou flamenguista, bicho, mas eu me sinto mal quando o Flamengo ganha por causa dele, bicho, porque sofre demais, bicho, o Vasco. Cara, coitado. Desculpa aí, viu, Igor Meida. Durante meus estudos no Oriente, ouvi muito sobre o taoísmo. Diziam que seus praticantes eram mágicos, alquimistas, homens poderosos, capazes de prever o futuro. Eu queria aprender esses segredos. Foi assim que fui parar nas montanhas de Tangulashan, perto da fronteira da China com o Tibete. O Tao é o caminho, o desconhecido, insondável, a realidade que existe por trás de tudo. A mestra Shaola o comparava às correntes ou ao vento, fluindo através de tudo. A pessoa iluminada ou sábia é aquela ou aquele que se deixa levar por esse fluxo sem se deixar afetar pelas preocupações mundanas. É intuitivo, anti-intelectual, e Shaola preparou uma iniciação bem interessante para mim. Vamos agora para esse túnel do tempo, assim, na realidade, assim, o primeiríssimo gibi a trazer o selo Elseworlds, né, saindo lá fora em 1991, mas retroativamente, assim, depois passaram a reconhecer Gotham 1889, que era de 1989, como túnel do tempo, né, por sinal, assim, tem Detective Cast, assim, com a discussão da gente sobre esse gibi. Eu acho muito provável que a Panini logo mais vai lançar, são 3 encadernados americanos que saíram entre 2016 2018, eu vi aqui, compilaram esses primeiros Elseworlds do Batman, né, com o Terror Sagrado incluso logo nesse volume 1. Eu tenho essa edição da Abril, bicho, mas eu não faço a menor ideia onde tá, se tá aqui em casa, na casa da minha mãe, da minha sogra, que meu gibi é tudo espalhado, né, e assim, pra reler e gravar eu recorri ao informal, né, mas a qualidade do scan, eu preciso reconhecer que não tava muito Roberto Carlos, não. Mesmo assim, a arte do Norm Bray Fogg segue, assim, eu acho que o fino da MPB, assim, eu acho que ali em 1991, assim, já fazia 3 anos que ele vinha colaborando, assim, com o Alan Grant, até receber a proposta para inaugurar esse selo. Só que com outro Alan, né, como roteirista, o Alan Brenner. Fui ver se ele é mais conhecido por ter escrito episódios de Twilight Zone, né, da televisão, Star Trek Enterprise, e algumas entradas bem discretas nos quadrinhos, fazendo edições de The Brave and the Bold. E assim, pesquisando, eu até separei esse número 197 para me ler depois. Tem um título, Autobiografia de Bruce Wayne. Eu fiquei bem curioso, eu vou ler depois. Assim, nos bastidores corria o boato que esse trabalho tinha sido inicialmente oferecido ao Neil Adams, mas ele tinha declinado. E assim, e outra curiosidade é que o nome original desse gibi, Holy Terror, né, foi usado pelo Frank Miller para aquela graphic novel dele, que num primeiro momento foi pensado para ser um Batman contra Al-Qaeda, mas dessa vez quem declinou foi a própria DC, e aí ele lançou pela Legendary, né, que é, nem era editora, era uma produtora de cinema. E o resto é história, né? História ruim, mas vamos pra história boa. Terror Sagrado gira em torno, assim, da ideia do que poderia ter acontecido se Oliver Cromwell, né, é uma figura histórica verídica, né, que liderou a histórica revolta puritana que depois Carlos I, e se ele não tivesse morrido ali em 1658, mas ele vivido mais 10 anos, né, mostra, assim, esse gibi mostra qual teria sido o impacto disso sobre a América, né. Basicamente, os Estados Unidos viram, para quem acompanhava The Handmaid's Tale, vira tipo uma Gilead, né, e o Batman aqui nasce justamente do assassinato encomendado dos pais dele, né, por Thomas Wayne ser crítico à atividade desse Estado, fazendo terapia para mudar a orientação sexual sexual, de homossexuais e por aí vai, né? Mas eu queria que você seguisse apresentando essa história, Reginaldo. Foi você que estava relendo, sugeriu que a gente discutisse ela. Faz seus destaques. O que você gosta dessa história? Me deu vontade de ler, né? E de ir atrás. Depois da gente ler sobre o Anarquia. Porque eu acho a atmosfera desse túnel do tempo é muito, muito similar à V de Vingança. Pela nação, né? Pela questão, assim, né? De controle, né? De manipulação, até do Estado, né? Ser um Estado religioso. Eu acho interessantíssimo. E eu lembrava vagamente dessa história, até comentei, acho que o Luiz essa semana, que eu não lembrava do Flash, por exemplo, na história. E ele tem uma boa parte no miolo da história. Ele é um Elseworld que ainda não tinha, né, todos os formatos, todos os vícios, vai, do Elseworld, assim. Então, você vê, por exemplo, a aplicação dos diversões dos personagens se encaixando muito bem na história, né? Eles têm uma sequência, um encaixe bem legal, não é só pra ser... Não é nem fanservice, não é só para ter o redesign e uma história repetida da original, né? Uma versão um pouquinho diferente da original. Então, eu acho muito legal, cara. Eu acho bonita, né? Claro, pela arte do... Eu acho que é uma das artes mais bonitas do Batman, do Brayfall. E acho realmente o conceito, né, de um Batman, ele é um contraventor, né? Não é bem essa palavra. Ele tá contra o sistema e nesse caso específico, é um sistema religioso, né? É um sistema religioso opressivo que faz experiências com seres humanos. Então, é muito legal. E para mim, eu não sei se vocês tiverem essa impressão, me lembra muito V. Eu acho que tava aí na atmosfera da época, assim, né? E impactou todo mundo. Eu confesso que eu não lembrei de ver, não, sério mesmo. Mas, assim, eu acho interessante que esse Batman, ele acredita que se der um fim a esses clérigos, né, que deram a ordem pra matar os pais dele, essa identidade do Batman seria bem provisória, né, de uma missão só. Mas, assim, isso dá muito errado, né, justamente eu acho que nessa sequência, que eu acho que é a melhor do Gibi, né, quando ele tá passando por aqueles que poderiam ter sido seus amigos na Liga da Justiça, né, e até alguns transformados como inimigos, né, como a Zatanna, né, que ela tá aqui doutrinada pela igreja, veja, é uma pessoa conectada à magia, né, e aí eu acho que a partir dessa compreensão, assim, do seu mundo, ele decide que será o Batman definitivo, aí ele aparece, assim, pilotando um Batmóvel, assim, eu acho bem exótico, né, que o Brayfog diz que queria fazer um gárgula pilotável, né, eu acho que o Norman Brayfog, ele fez vários Batmóveis diferentes, né, ao longo das colaborações dele com o Alan Grant, mas esse com certeza é o mais exótico. E assim, tem uma sensação assim de ameaça, né? Nessa travessia pela essa instalação científica. Cara, é bem incômodo. Eu não sei vocês, mas eu me peguei pensando, se isso aconteceu com o Flash, o que, é que será que fizeram com alguns outros, né? Eu acho que fica a impressão que a gente vai ver um desenvolvimento disso, talvez em sequências, mas nunca vimos, né? Como a maioria desses túneis do tempo clássicos, né? Tá tendo agora um desenvolvimento desse Gotham 1889, que tá até nas bancas, eu acho que a Panini acabou de lançar, que é Gotham 1889, a era kryptoniana, com o roteiro lá do Andy Diggle. Mas pra mim, essa eu acho que tá de bom tamanho, porque é isso que é uma boa historinha da linha Túnel do Tempo, assim, deve proporcionar, que é uma leitura, eu acho que instigante, né? Tão intensa e perturbadora que deixa você querendo mais. Mas assim, você gosta, Mauro? Diz os teus destaques também, como é que você... Como você não participou dos episódios anteriores, você tem acompanhado os sagas do Batman, o que, é que você acha do Brayfog também, tá entre os seus artistas favoritos do Batman, o que, é que você achou da arte dele aqui nesse gibi? Fala aí. Cara, eu amo a arte do Brayfog, eu acho extremamente icônico, eu acho que algumas retratações dele do Batman são das mais icônicas da história do personagem, tenho acompanhado os episódios, adoro a saga, e nessa historinha eu entendo perfeitamente onde que o Regi viu as semelhanças aqui com o V, especialmente quando o Batman ataca aquele primeiro clérigo para desmoralizar ele bota o cara com roupa de empregada doméstica, um lance meio amarra sexual. Amarra no pé da cama, né, no mano? No pé da cama, exatamente. É muito ver isso, cara. Lembrou muito ver, exatamente. Eu acho muito interessante, aí esse Batman que é padre e foi treinado a vida inteira para aceitar aquilo. E eu acho, sabe o que eu acho bem bacana? Que o Luigi falou um negócio, que ele pensa no Batman como algo provisório e no final acaba se tornando algo definitivo, o próprio personagem, mas não é só isso. É um Batman que no começo ele é movido pela vingança. ele quer matar os caras que ordenaram a morte do pai dele, dos pais dele. E no final, ele acaba transformado e vira, dentro daquela realidade, o Batman com objetivo como tem na nossa realidade, né? É um Batman que ele não é uma vingança contra alguém específico. É a forma dele de fazer justiça. E aqui, né, se na nossa realidade é enfrentando a criminalidade como um todo, aqui é enfrentando aquele sistema corrompido, aquele conselho que mandava e desmandava na humanidade, que deturpava a religião. Então ele percebia que era muito mais do que uma vingança pontual contra uma pessoa específica, mas era uma cruzada. Aqui é bem no sentido literal da palavra, porque ela tem um tom religioso junto, né? Então, enquanto o Batman tem na nossa, né, realidade comum a cruzada dele contra a criminalidade, aqui é a cruzada contra essa deturpação da igreja, da sociedade que foi feita. Então, eu acho muito, muito bacana como isso foi desenvolvido. Eu acho que é um Elseworld perfeito. É isso daí que você falou, Luiz. Dá vontade de ver uma continuação, mas ao mesmo tempo não dá. É legal que acabe em aberto, é legal que a gente fique imaginando como seria esse outro universo, ao invés de esgotar aquilo. E toda vez que eu vejo, né, que eles vão desenvolvendo universos paralelos, no fim o caminho do autor mais preguiçoso é levar para se assemelhar cada vez mais com da nossa realidade. Então é legal que ele tenha um desenvolvimento diferente, que aqui o Flash tem aquele final trágico, o Aquaman também, o próprio Superman, e outro, né, o simbolismo religioso sensacional, né, cara, o Superman, que podia ser o salvador da humanidade, tá ali num laboratório, mas ele tá crucificado, né, cara, ele tá como um Cristo na cruz, pendurado ali, naquele universo religioso, também tem todo um simbolismo naqui. Cara, eu acho lindo, eu adorei essa história. Eu te confesso que eu não lembrava nada dela. Eu lembrava de ter lido uma história do Batman, do universo religioso, mas a releitura pra mim foi muito legal, porque eu lembrava muito pouco disso daqui. Eu me surpreendi, sabe o quê, bicho? Porque eu acho que ela é bem menos uma história do Batman, mais uma história, assim, do universo DC, né? Porque ele vira Batman, claro, pela tragédia dos pais, assim, como isso é uma constante, mas ele decide continuar sendo um Batman, mas quando ele vê aqueles personagens assim, morrendo, né, o Barry ele morre queimado, né, com a fricção, só que desesperado porque a Zatanna joga um feitiço, né, que ela fala ao contrário, pra que ele crie em Deus, né, que ele vire um religioso, né, que ele se converta, né. Porra, isso é muito foda. E o Batman fica desesperado, assim, fecha o caixão mesmo, assim, dessa ideia dele não ser o Batman, quando ele vê o Super-Homem morto, né? Inclusive ele parece que tá crucificado, né, do jeito da posição que ele tá, e meio esverdeado, assim, ele morre justamente com a kryptonita, né, a exposição de fragmentos radioativos, né, esse clérigo cientista fala, né. São dois quadrinhos, assim, o Super-Homem com o olho fechado, morto, né, como se fosse, de certa forma, até um Jesus Cristo, né, e o Batman, assim, com aquele olho característico, triste, assim, do North Briefing, que o Reginaldo falou que adora, né, eu também gosto pra caramba. E bem antes disso, assim, quando o Batman, ele tá tendo acesso aos relatórios, ele descobre como os pais deles foram mortos, encomendados, assim, pela igreja, ele tá conversando com o Charles McNider, que é da Sociedade da Justiça, que era o Doutor Meia-Noite. Aí ele traz também a Sociedade da Justiça e vai dizendo o que aconteceu com cada um dos integrantes. Então, bicho, é assim, esse tipo de coisa, essa integração, assim, bem criativa do universo desse cara, isso me conquista muito, assim, muito mais do que a história do Batman, assim, achei muito bom isso. Ela é muito bem feita, muito, é feita com cuidado, assim, não é só, tem muito Elseworld que ele é feito só pra marcar presença, assim, vai de lugar nenhum pra nenhum lugar, e isso daí foi uma praga, né, nos anos 90, então acho que saturou a gente um pouco. Cara, mas talvez seja uma praga hoje, viu, Reginaldo? Quando a gente lia essas histórias com Terror Sagrado, Túnel do Tempo era uma novidade, era uma maravilha você chegar lá na banca e comprar esses gibis que a Abril sempre lançava em formato americano, um flopzinho, bem gostoso, e era uma delícia ver essas histórias. E hoje em dia, assim, praticamente todo personagem do universo DC é tipo Elseworld, né? A equipe criativa tem sempre um uniforme novo do Batman, assim, tem sempre uma interpretação de planeta do Batman, assim, não tem editor assim para controlar a continuidade da coisa. O próprio selo Black Label se tornou um selo do Batman para histórias de futuro alternativo, histórias de realidade alternativa, né? Pronto, a gente discutiu Três Coringas. Três Coringas virou história de realidade alternativa, não é aceita na continuidade atual, se eu não me engano. Também aquela historinha lá do Batman e a Mulher Gato, que seria tipo o final da fase lá do Tom King, aí virou também uma história de realidade alternativa. Tudo é realidade alternativa, e todo qualquer autor tem seu próprio Batman, aquele Sean Gordon Murphy fez aquele do Cavaleiro Branco, né? Do Gárgula de Gotham, tá atrasado aí. Caramba, com uniforme que eu acho horrível, horrível aquele do Batman. Também é realidade alternativa, isso se perdeu, bicho. Eu acho uma delícia a gente conversar sobre esse Batman, assim, do túnel do tempo do Velho Testamento, mas hoje em dia, bicho, cara, perdeu completamente a graça pra mim. Eu não consigo nem ler esse Absoluto Batman do Scott Snyder. Eu até comecei a ler, tava achando legal, divertido, bicho, mas pra mim não tem interesse. Eu queria, hoje em dia, eu queria ler um Batman raiz, que é difícil de ler. O que eu quis dizer é que, assim, as regras do túnel do tempo, né, do Elseworld, ele ainda não tinha sido estabelecida. Então, por exemplo, quando você fala em Homem Verde, aí começa a aparece o doutor, esse clérigo que faz experiência, ele é o doutor Erdel, é o cara que trouxe o Ajax pra Terra, né, o marciano. Então, você fala Homem Verde, vai vir um marciano, né, no final. E não é o super-homem contaminado pela kriptonita. Então são detalhezinhos assim que são muito legais, né? Mesmo o nome dela, né? O Holy Terror, ele vem, né? Do Miller veio de lugar nenhum pra nenhum lugar, né? Veio pra fazer merda, né? Mas esse daí, ele tem uma coerência, que é aquela frase que o Robin falava, né? Ele falava Holy alguma coisa, né? Então o Holy Terror vem daí. Eu vejo esses cuidados assim, né? Realmente é mencionada toda a sociedade, né? Aparece um metamorfo num cantinho, né? A Zatanna, ela realmente, assim, não é que ela é má, ela acredita no que tá fazendo, ela foi convertida. Então é muito, cara, eu acho demais isso, assim, essa arte tá impressionante, assim. Normalmente, o Norman Brayfoley, ele impressiona no primeiro plano. E o cenário é legal também, ele tem uma composição, sim, mas não é deslumbrante igual quando ele faz essas catedrais, assim, né? Os vitrais, assim, eu acho muito bonito, cara. Né? Do nada, né? O Gordon falando com o Bruce, e tem um segundo plano, né? Como se fosse uma pintura, né? Acho que é da crucificação. Pô, eu acho bonito demais isso, cara. É muito legal. E o próprio uniforme do Batman, se você for ver o morcego lá, ele tem um Gladman, né? Ele sobe, né? Traçazinho branco, aí fica tipo o Gladmanzinho, aquela golazinha lá do colarinho, né? Do colarinho do padre, né? É muito legal isso aí. Não, cara, tem presidente Jorge Amado, né, meu? Assim, o presidente brasileiro, né? Então, assim, é um universo realmente interessante. Realmente interessante mesmo. Que a gente fica com medo de falar, gostaria que fosse desenvolvido. Porque hoje tudo que é desenvolvido é estragado, é diluído, né? Mas isso é demais, cara. É uma história aí que não saiu nunca mais, né? Eu mandei aí pra vocês verem uma capa de uma edição espanhola, que é bonita, é muito parecida com a capa que saiu aqui na época. Só que ela tem uma iluminação que deixa as cores mais lavadas, né? Como se tivesse uma luz vindo de cima, assim, do alto. Mas é muito legal, cara. Eu realmente acho essa história eu acho ela bem crítica. Eu vi o que o Mauro tava falando. E, de fato, né? Hoje tem uma das besteiras. Hoje é colocar o Batman, né, pra direita ou pra esquerda, né? Ou então, né, falar que ele é fascista. Na verdade, ele é fascista, como todo super-herói, né? Mas cravar nisso pra querer ter um discurso politizado de internet, né? Quando, na verdade, o Batman realmente, ele tá lutando contra a igreja, né? Que eu acho muito legal, né? Ele entrega os bens dele, né? Ele fica com a mansão e dá pro Alfred. Eu acho isso muito legal. Você é de uma época realmente, eu também não gosto de fazer isso, de ficar criticando o presente em detrimento. A gente tem um valor nostálgico que tem muito peso, né? Mas de vez em quando você resgata alguma coisa assim, que você vê que é de qualidade, vale a pena mesmo você falar falasse. Eu acho que é uma história com cuidado, né? Ela tem alguns detalhes de crítica e de cuidado em desenvolvimento que são bem interessantes. Fechou? Vambora. Bora. A não ser que vocês queiram falar do outro terror sagrado lá, o do... do Miller. Coitado do Miller, cara. Esse trabalho dele, cara, é medonho, cara. É medonho, assim. É. Tu comprou isso aí? Você apanhou antigo na nossa. Eu comprei. Não, comprou, não, eu comprei, não, cara. Tu comprou, bicho? Na época eu comprei, cara, porque eu não tinha lido na internet, tudo. Ah. É triste, nome, cara. Terror sagrado mesmo. Não, sagrado. Do herói, do Batman. Em inglês é Fixer, né? Consertador? Eu queria lembrar, cara. Puta, que nome bacana, né, meu? Fixer. Ele fez como se fosse uma história realmente do Batman. Pro Batman. Tem a Mulher Gato. Tem a genérica da Mulher Gato. Tem o Gordon, tem tudo lá. Mas é ruim, cara. A história é ruim. Eu vi na época ele dizendo que assim, a ideia dele era tipo fazer uma versão. Tinha os gibis lá da Era de Ouro, assim, todo mundo aparecia socando o Hitler, né? Capitão América, o Super-Homem e tal. Aí ele queria fazer tipo uma versão pós-moderna do Batman socando o Osama Bin Laden, sabe? Da Al-Qaeda. Aí ele queria fazer isso, só que, bicho, pegou muito mal isso aí, né? Não, é ruim, cara. É ruim com força. Um dos caras que descascou, bicho, isso aí, bicho, foi o Grant Morrison. O Grant Morrison descascou, bicho. Ah, cara, mas o Grant Morrison também, cara, adora se destacar também, descascando os outros. É meio escroto também. Conheço bem essa sua fúria. Também senti isso quando um agente do governo jogou ácido nos meus olhos. Depois, quando comecei a trabalhar na clandestinidade, senti outras vezes, ao longo dos anos, quando os meus camaradas eram levados ou assassinados. O pobre Alan Scott, que tentou quebrar o monopólio estatal das comunicações com uma rádio pirata. Teve o Carter e a Chayera, que usavam seus passaportes de arqueólogos para contrabandear armas para a resistência. Rex Tyler, que fabricava drogas secretamente para nossas clínicas, usando sua farmácia como fachada. Todos capturados. Todos executados em público como exemplo. Todos eram meus amigos. É isso, nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça, tanto o Escapistas Tradicional de Bate-Papo, quanto o nosso Detetive Cast, estão no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @escapistas. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, divulga nossos podcasts para mais pessoas na sua rede social, faz seu comentário no Spotify, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera, que ajuda os Escapistas a manter esse trabalho. Compre teu gibi do Batman, livro do Rei ou qualquer coisa através dos nossos links afiliados na Amazon. Eu queria agradecer a participação do nosso Power Trio original, depois de um longo período separados, aos trancos e barrancos, deu pra gente se reunir e gravar mais um. Valeu, Mauro. Valeu demais, tava sentindo falta. Até o próximo bate-programa, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Valeu, Reginaldo. Valeu aí. Abração, pessoal, e até o próximo Detetive Cast.